Desde o primeiro dia que nos conhecemos, eu pude sentir seu plano perfeito, cada promessa sem arrependimento, guiado por sua mão amorosa. Através da chuva e do sol da manhã, você é a bênção que ele deu, dois corações batendo a porta. Você é veimos batendo a mão. Em sua graça estamos aqui pra ficar. Quando as pessoas tentam nos derrubar, quando as tempestades ao nosso redor rugem, rugem, eu sei que nosso amor está destinado ao céu, protegido por algo mais. Só o céu poderia nos separar. Agora só o céu poderia quebrar o voto sagrado. Céu céu pode. Orações pacientes me levaram a você, momento perfeito, lugar perfeito. Cada manhã fresca e nova, acordando pra ver seu rosto. Fé e amor tão puros e verdadeiros, crescendo mais forte dia a dia. Tudo que estou com você é o preço que ele escolheu pagar. Quando as dúvidas tentam obscurecer nosso caminho, quando os medos tentam abalar nosso chão, sei que ele quer que nosso amor permaneça. Sua bênção ao redor, só o céu poderia nos separar. Só o céu pode. Mais alto que montanhas, mais profundo que mar.